Hoje a palhaçada tem um endereço. Rua da Travessura com esquina Felicidade. Você se encontra na rua da diversão, garota. E por faz o meu narizinho. E por faz o meu narizinho. E por faz o meu narizinho. Eu só quero saber quando essa balança vai dar pra mim. E por faz o meu narizinho. E por faz o meu narizinho. E por faz o meu narizinho. Eu só quero saber quando essa balança vai dar pra mim. Seu marido. E por faz com meu narizinho. E por faz com meu narizinho.